Coroa de Paris, está ingressando no corredor Interlagos, Índia Nova Ribeirão, só confirmando o número de pessoas a bordo. Quadruno 44 para Confins, 360 CIS, número 2, cópia. Salvador, hoje é 6321, poderia voar Arbor, está presente? Pode voar Elefa, é presencial. Melhor ainda, meu amigo, obrigado, Elefa. Eco Papa Bravos, chame agora o Centro Recife em 13325, alternativa 13395 e restrito ao nível 220. Motivo da restrição é o tráfego na posição de 12 horas a 60 milhas de distância no nível 230 no rumo oposto. Índia Nova Ribeirão, sua condição de descer para 1 mil pés? Para 1 mil pés, a posição está no controle. Desça para 1 mil pés devido a tráfego de UR 232, esteja de turbulência pesada descendo para 2 mil pés na chegada bom. Siga para 2 mil pés, ajuste no 04, reposto avisado na VS. Por 925, desça para 2 mil pés, ajuste no 04, reposto avisado no LS. Para 2 mil comunicações, por 925, tá? Trip 5241, copia? Não, pronto, pronto. Autorizado Conquista 200 direto, decola a pista 10 por direita, saída Arbor. Controle 120 decimal 8, aciona 5454. Autorizado 200 de Conquista direto, curva à direita, saída Arbor, 208, controle 5454, nosso transponder Trip 5-4-2-1. Confirmando 5-4-5-4 transponder. 5-4-5-4 transponder, 5-2-4-1. Chão pronto, 5-2-4-1. Azul 4-1-4-4, cópia. 4-1-4-4, pronto. 360 para Confins autorizado. A rota conforme o plano de voo, decolagem da 10, curva direita da Euleda Bridge. Após Bridge, a Pesulu no meia e após conforme. 120 decimal 8, 5472. Autorizado Confins, no nível 3620, rota do plano apresentado, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, após Bridge, a Pesulu no meia. Chamo o controle em 208 e aciona 5472, 4144. Correto, time pronto. Demorado 03. Se pula para o tarde, web 5729, confins autorizado 360, rota do plano de voo, decolagem da 10, curva direita, da Elneda Bridge, após Bridge, a Pesulu no 6, controle 120, decimal 8, 5466. Autorizado para confins 360, da Elneda Bridge, 120, para a curva direita, após Bridge, a Pesulu no 6, 208, o controle, 4669, 729 da Oeste, número 2. Chama pronto, 5729. Tá parado. 6369 autorizado, portão 5, chama de Chamara para o Torre, boa tarde, Portugal 020, Service Alef 105 Martin Mão. Tower 02 and clear to land runway 10, wind 110 degrees, 09 knots, QNH 1014. Tower 02 and clear to land runway 10, QNH 1014. 3045, decolou 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Tarde, 3145 da TAM, transfere 1500 Dial. Boa tarde, TAM 3145, subo 360 na saída da El, vigilância. 360, pode voar da El, tá? Autorizado da El, 3145. Da El, 3145. De transferência em 90 graus. Voo no 925, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, voo 925. Passarido 2263, prossiga para 2010, ajuste no 014, reporte estabilizado na LS. Para 2000, as intenções do 2263 é cancelar a compatibilidade, todos nós com 7. Copiado, vai prosseguir para o ILS e na final da 10 vai solicitar junto a 2. Ok. Pista livre, o Kenegal no 014, reporte baixado travado no 925. Ok, passando estrela, baixando 1925. Meu Lima, controle Salvador, prossiga. Índio 90 Alfa, apenas para informação, temos na posição de 12h02, aeronave do Pipapá Romeu Lima, um helicóptero, com destino a Salvador. Está mantendo 510 na sua cidade da rotatória. Papá Romeu Lima, chame a torre em 118.95 para ingresso no circuito. 118.95, graças ao Papá Romeu Lima. Índio 90 Alfa, atento para o tráfego anteriormente formado, agora torre 1895. Estará atento ao tráfego, o transfere agora para a torre em 118.95, até a próxima, Índio 90 Alfa. 263, intenção, modificação de plano e prosseguir para a pista com 7, confirme. Positivo. Consigo na proa do aeródromo 2263, estamos aguardando a modificação de regras. Prossiga. Entrando através norte, doutor, o Papá Romeu Lima. Vai chamar no seu através norte, o Papá Romeu Lima. Portugal 021, call me before you let taxi. Call me before you let taxi, call 021. Vitor Mike, Quebec, Copper. Cairo, no meu pé, corredor Axé, 17 direita, 1208, 0161. Índia, November Alpha, trajetória final da nossa rádio, faz 3 milhas fora. Cuidado final, ok. Reportará 3 milhas fora da capital 17, o Índia, November Alpha. 5 a 6. 6 a 12, fiz agora de 3 metros. Para o táxi, Xané 6314, com 3 horas e 20 alternado Salvador e o POB é de 9494. Autorizado em frente, Índia, no ponto espera no 0, torre 11895, ajustado no 0 no 4, o Xané 63 no 4. Em frente, Índia, ponto espera 1895 a torre, o Xané 63-14, obrigado. 12545 e alternativa 12685. Alfa Romeo Zulu, chame Recife em 12545, alterna 12685. Portugal 021, clear to gate 11. Juliet, taxiway. Gate 11 via Juliet, taxi. That's call 02. Salvo, Salvador. 1925 da Golpa. 1925, Alfa Juliet, portão 01. Alfa Juliet 01, 92. Evitando sobrevoo de aeronaves e pessoas, o vento 120 graus e 09. Está autorizado direto para a 3, evitando sobrevoo de gente, pessoas e aeronaves. 133.25, 133.95. 3325, 3395, obrigado. Informo que o Robson foi cruzar hoje da pista agora, prosseguindo para o pátio 3, foi destruída num sobrevoo da aeronave. Gente, na referência, eu mantenho daquilo, após a aeronave pousar no pátio 3, eu prossegue com o táxi. Afirmativo, autorizado 360 com fins, conforme a rota do plano. A decolagem da 1-0, curva direita da Ela e da Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 1-6, Panin, e após conforme a rota do plano. 120, decimal 8, 5471. Chama pronto, puxa seu nome. Dá presente, então. Modificado aos 2.6, prossiga para 1.510, o ajuste no 0 no 4. Aguarde transferência. 1014. O decimal 1500, o 2.2.3. Chame torre em 1.1895 para ingresso no circuito. 1895. Boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde. Passei 2.2.3. Tá baixando, tá seguir visual na pista 17. Passarelo 2263, está autorizado ao sinal 17 base pela direita, reporte na sinal para o pouso, passarelo 2263. 63. Juliano 20 de sinal aí do bom voo. 208, obrigado, boa tarde, Mercedes, são 4. Salvador, muito boa tarde, essa é 6314, decola, se escuta. 6314, contato no decolagem, suba ao 340, saída Momo. Tá bom, com o 340, essa é 6314. Posição 2, coordena com a equipe de solo, tem um gol passando na retaguarda aí para estacionar na 01. Após o gol, tá autorizado. Após o gol, tá marcando na 01, a gente inicia na 02. Autorizado o backside, utilizando manobras. Back, mantenha a posição, aguardando o ingresso do Internet Emerald no pátio, após está autorizado até a Oscar. Autorizado, trip, chame táxi. Décima para o táxi, 243. 2263, livre pouso, pista 17, vento 130 graus, 109. Livre pouso, pista 17, 203. Se mantém a posição que tomou esse reverse após o pouso do ATR da passageira de Jolim, mantém pista no site. Passarelo remoto 1-3, está autorizado. Remoto 1-3. Para o pushback funcionamento. 244, posição número 3. Azul, aguarde um instante, aeronave da Webjet retaguarda. Segundo o tráfego é o trip, o ATR da trip no pátio 3, que também já deve iniciar ataques. Assim que possível, ele liberar. Aguardando, Azul, posição. Para o táxi 5729, 93 a bordo, 3 horas e 5, Guarulhos. Utilizado até o ponto de espera no 0, Web 5729, ajuste no 0 no 4, torre em 11895. Boa tarde, 29. Falou, 5241 para o táxi, está com 53 de POB, 4 horas e 5 horas de autonomia, alternando motos claros. Autorizado via pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da 10, ajustado no 0 no 4, no ponto de espera chama a torre 11895, trip 5241. Ele autorizado pátio 1 no Índia, qual a decisão? O ajuste no 0 no 4 e a torre 11895 no ponto de espera 10. Índia, pátio 1 no Índia, no 0 no 4 é o ajuste, 11895 a torre 11841. Controle Salvador, para passando o Victor Mike Quebec, tem coluna, você escuta? Victor Quebec, submontei o nome PES, corredor Axé, você pode falar da barra. O PES Axé, pode falar da barra, Victor Mike Quebec. Está autorizado agora, o trip já está passando até agora. Gente, iniciando o assunto, passando para fora do motor. Tá. Controle, essa é a 6304. No ponto de espera da 10 Pro. Eu chamo o centro. Chama o centro em 12545, alternativa 12865, 6314. 645, 6315, obrigado. É, boa tarde, eu 6314. Corrente. Controle, Salvador Web 5729, muito boa tarde, decolou, 1900, escuta. Subi uma tela 360, cida da EL, 5729. 360, da EL na Pro, 29. Desce para 2 mil pés por hoje de TAP. Chegada é a Mari, o ajuste do 0 na cota. 5729, solicitou 400, comunhão, final de ano. Vamos questionar o centro e exercício da possibilidade. Agradeço a coordenação, 19. Autorizado, voe bridge. Bridge na Pro 5729, solicito 400, senhor. passado 400, acho que foi mal entendido, mas agradeço. Não, o que eu entendi anteriormente foi 340, mas a gente pode novamente coordenar com o 340. Ok, pode ser, a gente pede pro centro quando transferir. Muito obrigado. É, já tá ótimo. Sem problema. Livre das restrições, 1395, desça para 2000 pés, 1014, reporte estabilizado no LF. Para o táxi azul 4144 com autonomia de 3 horas e 10, 97 a bordo, alternado é Galeão. Galeão 3 e 10, 97. Afirmativo, senhor. Ajuste no 0 no 4, livre até o ponto de espera da 1-0, torre 118.95, tem um bom voo. Sendo ajuste, ponto de espera da 1-0, torre 118.95, azul 4144, voltou ao celular. Olha, 352, 4-1, decolou da 1-0 no perfil da saída Arbor. 5241, contato na decolagem, suba o 200, saída a voo. Subindo 200, 5241. Sabrina? 400, está com mais. 400, eu tenho autorizado 360, aceita? Aceito. Autorizado 360 com fins, conforme rota do plano. Decolagem no zero, direita, da Leda Bridge. Após Bridge, apesulou 1-6. Controle 120, decimal 8. Aciona 5513. 325, alterna 13395. 3325, 3395, boa tarde. Boa tarde. Para puxa, senhor. Toma, Neymar. Salvador, voo 925, assim, Mike, Copa Brasília. Brasília, afirmativo, aguarde Brasília, não deixe. Qual seria a saída do serviço? Saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, trabalhando 495. Outra vez, Mike Quebec, não há tráfego reportado, livre de frequência, 2345, até o regresso. Informe quando estou iniciando. Ajuste 1-0 no 4. Destaque 0 no 4, 4-2, 0-2.